Está no ar o programa Pão da Vida. Apresentação, Moisés Lima. Amigo ouvinte, começa agora o programa Pão da Vida. Aqui vamos juntos lembrar os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, através da leitura e comentário do livro Brilha a Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é 70 vezes. Setenta vezes sete. A afirmação de Jesus a Pedro o surpreendeu profundamente. Acostumado às conveniências sociais da época, que diziam para perdoar apenas três vezes, Pedro imaginava que, ao aumentar o número, estaria de acordo com os ensinamentos do Rabi. Jesus, ao respondê-lo, orienta com o inédito sentimento do perdão, em substituição ao ato do perdão, da quantidade de vezes que se deveria perdoar. Ontem como hoje, esta terapia do perdão ensinada por Jesus é o primeiro passo na direção das bem-aventuranças. Quem perdoa, utiliza-se da paciência e da tolerância para esquecer a ofensa, elastecendo a compreensão em torno do outro e das fragilidades que apresenta. Esse comportamento possibilita a conquista da virtude conhecida por indulgência. O indulgente não precisa perdoar porque não se ofende com o que lhe é feito. No exercício dessa virtude, ele vai encontrar ensejos em si mesmo para não somente compreender quem errou, mas compadecer-se dele, e assim vai construir dentro de si a vontade de erguer o próximo da queda lamentável, do erro infeliz, retirando-o da condição equivocada em que se encontra. Desde aquela tarde memorável, perdoar passou a ser luz no caminho de todos nós que sofremos e fazemos sofrer, mas que desejamos fruir a paz do nosso Mestre. Perdoar sempre, como Jesus orientou a Pedro, vai nos conduzir à conquista daquela bem-aventurança, que ilumine em nosso coração a celeste luz dos misericordiosos. E para conversar conosco sobre essa passagem, está aqui conosco mais uma vez Fernanda Galvão, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda, Fernandinha. Posso te chamar assim, não? Claro que sim, Moisés. Claro que pode. Perdoar 70 vezes 7. Difícil, não é, minha irmã? Tudo bem, Moisés. Poxa, é difícil mesmo. E na sociedade orgulhosa que vivemos, perdoar se torna praticamente impossível. Nós ainda não entendemos, de fato, o que é perdoar alguém. E o perdão é só a ponta do iceberg. É verdade. O perdão é o primeiro degrau que nos conduz a uma virtude que se chama misericórdia. No Sermão da Montanha, Jesus afirma que bem-aventurados são os misericordiosos porque vão obter misericórdia. Normalmente, pensamos que perdoar é não brigar, não tirar satisfação com quem errou conosco, mas não é somente isto. E desse pensamento, Fernandinha, surgem aquelas frases que já se tornaram clássicas. Eu perdoo o fulano, mas ele que não atravesse mais o meu caminho. Ou então aquela, ih, não quero vê-lo nem pintado a ouro. Exatamente isso, Moisés. E a pessoa ainda acha que perdoou. O perdão não é ignorar o que aconteceu conosco, até porque não esquecemos nada que nos fizeram. Tudo o que nos acontece, cada momento que presenciamos, bom ou ruim, a nossa mente registra. Nosso espírito possui o que chamamos de arquivo mental. E a mente acessa este arquivo a todo instante. No caso do perdão, o que acontece? Uma pessoa errou com a gente. A mente registrou um momento de tristeza, decepção, sofrimento. Quem não perdoa, sempre que acessar esse arquivo, vai reviver o momento de forma negativa. Vai sentir de novo a dor daquele instante, porque no fundo guardou ressentimento. Agora, quem perdoa, pode ativar esse arquivo a todo minuto que não vai sentir um traço de mágoa. O perdão é a resposta ao fato ruim que nos aconteceu. Então, por exemplo, um irmão errou e nos traiu. Podemos reagir de forma ruim, orgulhosa, revoltada, ou compreender, entender a fragilidade íntima da pessoa. Quando buscamos esta compreensão em torno de quem erra com a gente, não guardamos sentimentos ruins. É assim, Fernanda? É assim mesmo, Moisés. podemos lembrar sempre do fato, encontrar novamente a pessoa, ou até mesmo conviver com ela, que não sentiremos nada de ruim. Quando a pessoa ainda sente, ainda se revolta, se queixa, se entristece, é porque no fundo ainda não perdoou. Ou então coloca um limite ao perdoar, tipo, ah, eu perdoo uma, duas, três vezes, mas que isso também não dá, né? É verdade. É a diferença entre o ato e o sentimento de perdão que Jesus ensinou a Pedro. Os judeus, na época do mestre, eram intolerantes com o erro do próximo. Eles podiam perdoar até três vezes, e mesmo assim, dependendo do erro. Para o adultério, por exemplo, não havia este limite. A resposta ao erro era o apedrejamento em praça pública. Quem perdoa, de fato, busca a compreensão, a paciência, a tolerância, pois sabe da dificuldade do outro. Não é passar a mão na cabeça, não, de quem errou. Não é isso. É respeitar o livre-arbítrio. A pessoa tem o direito de errar. Está certa? Não. Mas é o direito dela. E existe uma chave para praticarmos o perdão. Sabe qual é? Saber que ninguém erra conosco. Erra com a própria consciência. Claro! Quando a pessoa erra, o problema é dela. Ela infringiu a lei divina. Ela estabeleceu um karma. Agora, se nós nos magoamos, nos revoltamos, ficamos com raiva, o problema passa a ser nosso. Nós estaremos ferindo também uma lei divina, que é a lei de amor ao próximo. Reagindo com o mal, erramos igual a pessoa que errou conosco. É cada um segundo as suas obras. Então, de toda pessoa praticar esse entendimento, se esforçando por compreender o equívoco alheio, chega um dia que a pessoa não se ofende mais. E é aí que ela se torna indulgente, não? Primeiro erram conosco, aí a gente se esforça para compreender. Quando já conquistamos a compreensão, não nos ofendemos mais. O primeiro impulso é a tolerância. Nós já entendemos o irmão que erra. Nada mais abala o nosso estado íntimo. Para alcançarmos a virtude da misericórdia, precisamos praticar três elementos. São a base, digamos assim, desse sentimento nobre. A compreensão, a tolerância e a paciência. A compreensão é entender que aquela pessoa também erra. É um espírito imperfeito, assim como nós. Tem fragilidades íntimas, defeitos que o fazem tropeçar. De tanto compreendermos, passamos a tolerar. Porque a pessoa ainda cai no mesmo erro, então a gente tolera, pois sabe como é difícil mudar um comportamento. Nós temos dificuldade em mudar, né, Moisés? Como então exigir que o outro mude? A tolerância não é a conivência, não. Nós entendemos, mas não compactuamos com o que o outro faz de errado. E por fim, nos tornamos pacientes. Ah, paciência! A paciência é a arte de esperar. Aprendemos a esperar o momento do nosso próximo. O outro erra porque ainda não entende que o que faz é errado. E se ele entende, ainda não tem forças para resistir a si mesmo. O paciente então aguarda. Da mesma forma que os benfeitores espirituais fazem conosco. Não é assim, Moisés? Assim mesmo, Fernanda. Eles que estão ao nosso lado durante encarnações seguidas, acompanhando o nosso desenvolvimento espiritual, planejam e trabalham para a nossa evolução. A gente encarna e o que faz? Não fazemos o que combinamos e eles permanecem conosco, dia após dia, sem irritação, sem lamúria, pois sabem que existe o tempo de cada um. Um dia iremos despertar e até lá eles fazem tudo, tudo o que podem para que esse despertar seja breve. Mas se não for, tudo bem também. Eles aguardam mais um pouco. A vontade sempre é que a gente cresça. Se isso vai acontecer hoje, amanhã ou daqui a mil anos, não importa. Eles lamentam, porque quando demoramos, eles sabem que nós é que sofremos mais. Porém, nunca nos abandonam, nunca abandonam os seus tutelados. A compreensão, a tolerância e a paciência estão solidificadas no espírito deles. Vamos então dar uma recapitulada, Fernandinha. A compreensão, tolerância e paciência são a base para chegarmos ao perdão, certo? Alguém erra conosco, nos ofendemos, mas buscamos compreender, perdoamos. De tanto errarem conosco e perdoarmos, chegamos à indulgência. Sendo indulgentes, não nos ofendemos mais. É isso mesmo, Fernanda? Corretíssimo. Mas a indulgência é passiva. O outro erra e nós não nos ofendemos, mas também nada fazemos para ajudá-lo. Após um tempo reagindo mal com o bem, começamos a sentir necessidade em ajudar mais. Chega um momento que nos sensibilizamos com o estado equivocado do outro. E aí pensamos, poxa, essa pessoa está errando tanto, o que eu posso fazer para ajudá-la a sair desse estado lamentável? E é aí que surge a compaixão. Nos compadecendo do erro alheio, nos tornamos ativos, não é, Fernandinha? Não nos ofendemos e começamos a verificar uma forma de fazer com que o outro entenda que está errado. Estudamos, pensamos, analisamos diversas maneiras de esclarecê-lo. Aqui, um estudo edificante. Ali, uma conversa fraterna. Ou até mesmo de forma indireta. Se a pessoa não estiver receptiva à nossa ajuda, vemos quem pode auxiliar de forma mais direta e nos aliamos a essa pessoa. Porque o objetivo não é que o irmão saiba que estamos ajudando. Claro que não, não é nada disso. Não podemos cair numa falsa compaixão, uma ajuda orgulhosa. O mais importante é que ele seja ajudado. Isso mesmo. E fazemos de tudo para o outro crescer, melhorar. E o que ocorre? A pessoa vai e erra de novo. Qual será a nossa reação? É nesse momento que o compassivo, aquele que conquistou a virtude da compaixão, começa a adquirir, graças às circunstâncias do momento, a virtude da misericórdia. Porque ele vai continuar ajudando a pessoa com o mesmo sentimento de antes. Entendi. A misericórdia difere da compaixão porque agora a pessoa errou com quem conviveu com ela e mesmo assim a ajudou. A pessoa misericordiosa continua com o mesmo sentimento de ajuda como se nada tivesse acontecido. Mas me diga uma coisa, Fernandinha. Existem fatos de misericordiosos no Evangelho? Ah, existem sim. Todos seguiram o exemplo de Jesus. Ele que nunca respondeu com o mal àqueles que o perseguiam. Nunca reclamou dos fariseus, dos saduceus, nenhuma queixa, nenhuma maledicência. Ao contrário, passava ensinamentos sublimes. Aliás, é justamente dessas situações em que buscavam fazer mal a Jesus que encontramos preciosas orientações, como dai a César o que é de César e o atirai a primeira pedra aquele que estivesse em pecado, sem erro. Além disso, Jesus conviveu durante 3 anos com diversos companheiros, irmãos que desejavam espalhar junto com ele a boa nova. Conheceu Judas e sabia das dificuldades morais dele. Sabia que ele poderia sucumbir, mas nunca, em momento nenhum, Jesus negou a ele qualquer amizade. Conviveu com ele. Foi amigo igual foi de todo mundo. Nunca fez distinção. E quando Judas cometeu a traição, Jesus compreendeu. Sabia que o irmão estava iludido com revoluções vãs. Quando ninguém esteve com ele no momento doloroso, ele também compreendeu. E apesar de ter estado sozinho, e muitos terem mesmo virado o rosto para ele, o que aconteceu? Jesus permaneceu 40 dias em espírito, passando as últimas orientações. E veja só, Moisés, após 2000 anos, ele continua a nos ensinar, continua a trabalhar firme para nossa felicidade. Muitos foram mesmo os que seguiram as pegadas do Mestre, hein, Fernanda? Pedro, por exemplo, após este diálogo com Cristo, guardou bem o ensinamento. Após o desencarne de Jesus, como sabemos, Pedro fundou a Casa do Caminho. Quando Saulo voltou a Jerusalém, ele que era fariseu fervoroso, não gostou do que ouviu sobre Jesus de Nazaré. Para Saulo, os ensinamentos deste homem contrariavam a lei mosaica, e ele começou a perseguir os cristãos. Saulo vai até a Casa do Caminho e prende Pedro, Filipe e João. Pedro foi torturado, quase condenado à morte por Saulo. O tempo passou e Saulo se torna cristão às portas de Damasco. O homem novo, Paulo, após muito sofrer e meditar, resolve pedir ajuda a Pedro, na Casa do Caminho. Agora ele era um deles, comungava do mesmo ideal. E o que Pedro fez, Fernandinha? O recebeu com um abraço verdadeiramente fraterno. Não tinha raiva de Saulo, ao contrário. Se encontrava feliz por agora ele ser Paulo e estar disposto a caminhar servindo a Jesus. Aliás, foi Pedro quem observou que o caminho de Paulo era trabalhar nas comunidades. Falou com Barnabé, que trabalhava na Casa do Caminho, para ir, junto com Paulo, à comunidade de Antioquia, e por lá trabalhasse divulgando o Evangelho. Ou seja, Pedro não se ofendeu, ao contrário, se compadeceu e ainda passou a vida trabalhando com Paulo de Tarso, o enxergando como um irmão. Enfim, Pedro foi também misericordioso, não, Fernando? Foi misericordioso sim. E falando em Paulo de Tarso, quando ele era ainda Saulo, antes de prender Pedro, ele prendeu Estevão. A história de Paulo é belíssima e me sensibiliza demais. E temos muito da vida dele e do cristianismo nascente no livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, narrado pelo Emmanuel. Saulo amava muito Abigail, uma jovem de princípios morais bem definidos e firmes. Eles estavam noivos. E Abigail tinha um irmão, de nome Jeziel, que tinha sido preso no lugar do pai. A maior vontade de Abigail era rever Jeziel e sempre comentava isso com Saulo. Só que eles não sabiam que Jeziel estava pertinho deles. Jeziel conheceu Pedro lá na Casa do Caminho e também se tornou cristão. Ele era um dos mais ardorosos e dedicados. Porém, Jeziel agora chamava-se Estevão. O problema é que Saulo também conheceu Estevão e ficou com orgulho profundamente ferido, pois não conseguia debater as respostas e os argumentos irrefutáveis de Estevão sobre o cristianismo. Como ele era fariseu, o Saulo prendeu Estevão. E aí, logo depois, foi na casa do caminho, como você disse ainda há pouco, onde prendeu Pedro e os outros. Saulo condenou Estevão ao apedrejamento. E na semana que este fato se concretizaria, convidou Abigail para estar com ele. Quando ela chega e escuta a multidão enlouquecida, vê aquele homem machucado, preso, sozinho. Apesar do rosto desfigurado, ela o reconhece. É Gesiel. Eles se abraçam emocionados e Abigail pede que Saulo solte o irmão. Saulo, pálido, chocado, olha para Estevão. Irmão de Abigail? Não é possível. E no espaço reservado, Estevão olha para Saulo e une as mãos dele com as da irmã. Sem nenhum traço de ressentimento, de ódio. Afinal, Moisés, ele estava morrendo justamente por causa de Saulo. Ele olha para o casal, esboça um sorriso e diz: minha irmã, não poderia ter escolhido alguém melhor. Saulo serviu a Moisés sempre fiel. E quando conheceu Cristo, vai servir de todo o coração, sendo da mesma forma dedicado e firme. Estevão dá o último suspiro, rogando a Jesus que não coloque esse erro na conta de Saulo. E no plano espiritual, Estevão se tornou o mentor de Saulo, o amparando e fecundando na tarefa missionária da fraternidade. Fernandinha, realmente a história deles é emocionante. Perdoar 70 vezes 7 é perdoar constantemente. É olhar o momento, não como um instante de sofrimento, mas de desafio. Quando erram conosco, não devemos olhar como algo ruim, mas como uma oportunidade de crescimento. É a chance de darmos o testemunho com o bem, como Estevão fez. E ele estava certo. De perseguidor, Paulo se tornou um dos grandes nomes do cristianismo. O maior exemplo da misericórdia divina é a chance de podermos recomeçar sempre. Como a reencarnação, por exemplo. Como criaturas de Deus, devemos seguir as leis que Ele instituiu no universo, que é a lei de amor. Mas por optarmos pelo erro, ferimos essas leis. Erramos, fazemos o mal ao próximo, destruímos a nossa caminhada. Sofremos as consequências dos nossos atos que longe estão de serem punições. Mas Deus nos olha, como Pai amoroso que é, lamentando o nosso estado, e nos oferta uma nova oportunidade, uma nova vinda ao plano terreno. Ganhamos um novo corpo de carne, uma nova jornada para lutarmos uma vez mais contra os defeitos morais. Deus nunca nos nega a chance de evoluirmos. E além disso, cada detalhe é planejado para que essa tarefa seja realizada com sucesso. Permite que pessoas amigas estejam junto de nós nos dois planos da vida para que o caminho se torne mais suave. É verdade, Fernandinha. Compreender o outro é compreender a si mesmo. Sabendo que todos erramos, perdoamos também a nós mesmos. E a partir disso, perdoamos o outro. É olhar para si mesmo e enxergar essas oportunidades que temos de sempre voltarmos a semear. A colheita foi ruim? Aprendamos e sigamos em frente, como Paulo fez. Mas puxa vida, Fernanda. Nosso tempo passou muito rápido. Infelizmente, por hoje, ele terminou. Que possamos, então, cada um de nós, lembrar dos exemplos destes cristãos e dos ensinamentos de Jesus sobre o perdão. Quem somos nós para julgarmos alguém, não é, minha irmã? Como espíritas, sabemos que temos um passado. E se estamos encarnados num planeta de provas e expiações e nos encontramos com tantos defeitos, é porque muito erramos. Sem dúvida, Moisés, a escolha é sempre nossa. Jesus disse que tudo que é ligado na terra é também ligado no céu. Quando não perdoamos ou fazemos mal a alguém, nos ligamos a esta pessoa. E enquanto uma das partes não perdoar, sofreremos muito. E é tão bom construir amizades verdadeiras, não é? Veja só Paulo e Estevão. Paulo, de inimigo, passou a ser irmão desvelado, grato a Estevão. E Estevão, um pai espiritual incansável pela felicidade de Paulo. E hoje estão ligados para sempre pelos laços sagrados do amor verdadeiro. Com certeza, minha irmãzinha. Fernanda, obrigado por estar conosco mais uma vez no programa Pão da Vida. É sempre uma alegria estar aqui contigo, Moisés, com os ouvintes da Rádio Fraternidade, conversando sobre Jesus e difundindo a Boa Nova. É um prazer muito grande. Querido ouvinte, o programa Pão da Vida está com novidades. Agora você vai poder entrar em contato conosco através do e-mail pãodavida@aveluz.com.br. Ficou com alguma dúvida no programa? Deseja fazer alguma sugestão? Fale conosco. Buscaremos responder as perguntas sempre no programa seguinte. Aquelas que não forem ao ar, responderemos via e-mail. Não esqueça, pãodavida@aveluz.com.br. O tema estudado hoje foi 70 vezes. Obrigado pela sua companhia e muita, muita paz. E até o nosso próximo programa. Programa Pão da Vida. Apresentação, Moisés Lima. Produção, Editora Aveluz. Trilha sonora, composta, orquestrada, executada e gentilmente cedida por Marcos Viana. Gravadora e distribuidora Sonhos e Sons. Acesse www.aveluz.com.br. Editora Aveluz. O Evangelho também na internet.